ser o sol. Mergulhei no mar azul, no vento arruei, e eu quis ser o sol. Que eu sou eu e sou fulano, sou cicrano, sou você. Quero entrar pela janela dos olhos de quem não vê. Que eu sou eu e sou fulano, sou cicrano, sou você. Eu sou você, sustenta esse coro.